Na frente da igreja eu tava sozinho. Quem por mim ali passava não vinha a mim. Na frente da igreja eu tava sozinho. Quem por mim ali passava dizia assim: saia daqui, esse lugar é santo. Você não é ninguém, só tá perturbando. Saia daqui, esse lugar é santo. Você não é ninguém, só tá perturbando. Eu inocente mente pensava, se não sou ninguém, por que que incomodava? Eu inocente mente pensava, se não sou ninguém, por que que incomodava? Só estava me sentindo só, nesse vai e vem de gente sem dó. Só eu estava me sentindo tão só, nesse vai e vem de gente sem dó. Meus olhos cheios, meu peito vazio. Me sinto queimando, mas por dentro eu sinto frio. E já não há o que posso fazer. Meu cheiro no ar chegou até você. E já não há o que se fazer. Estou no ar. Tudo vai se desconfigurando. E ainda ouço sua voz falando: saia daqui, esse lugar é santo. Você não é ninguém, só tá perturbando. Saia daqui, esse lugar é santo. Você não é ninguém, só tá perturbando. Saia daqui, esse lugar é santo. Você não é ninguém, só tá perturbando. Saia daqui, esse lugar é santo. Você não é ninguém. Estava me sentindo só, nesse vai e vem de gente sem dó. Só eu estava me sentindo tão só, nesse vai e vem de gente sem dó. E já não há o que posso fazer. Meu cheiro no ar chegou até você. E já não há o que se fazer. Estou no ar. Como ficou perante a voz o dragão do